370, decola 10, curva à esquerda, saída Fuca Caju, Gansé conforme a rota do plano de voo. Com o seu Salvador, opera 119, desceu a Wayton, responde 5134. Uno 184, seja mais correto, pronto para estiver em funcionamento. Aerotanks, Globo Júnior, com 184 a bordo, 3,5, funcionamento Renato Galeano. 2065, estou autorizado o táxi até através da posição 06, aguardo as instruções. Através da 06, instruções. Para o táxi, está 3,259, com 175 a bordo, 4 horas e 20, Guarulhos. Flávio 08, bom dia. Sente Guardião 08. Reporte pronto para o táxi. Seja autorizado o táxi, reporte pronto para a decolagem. 62. Sente o 9134, seguirá o Boeing da Gol via parte de 1 da Sendia, Pantera no 0, Chime Torre 118, decimal 95, ou destino 04. Parte 1, Índia seguindo o Boeing da Gol, Pantera no 0, 1895, 9134. 2065, prossegue o táxi via parte 1 da Sendia, Pantera no 0, Chime Torre 1895, ou destino 04. 14, Pátio, Índia, 295, obrigado, bom dia, muito bem. 295, bom dia. Bom voo. Pistoner. Azul 2770, decolagem autorizada, pistola 0, vento 1, 10 graus, 10 nós, atento à restrição no nível 080, 30 milhas. Liga decolagem para o Azul 2770, gente da restrição 080, 30. Azul 2770. Confirmado 30 milhas, 30 milhas. Confirmado 30 milhas. Olímpico 07, por gentileza, poderia confirmar que o GAV informou ao centro, perdão, ao controle de Salvador a ativação da área? Salvador, está 3896, completo o final do procedimento, chame a torre no 8, decimal 95. 2,5, onde? Azul 2770, decolar 220, chama controle em 1, 19, 18. 19. Azul 270, fora do solo. Azul 2770, contato radar na decolagem, suba via Coral, restrito ao nível 080. Coral 080, 270. Salvador, achando a minha 3-1-1, proa 2-1-0, previsão formação à frente. Decolagem nível 080 até 30 milhas. Pois é, decolagem 080 por 30 milhas, 30 milhas, está 3-2-5-9. Não. Para. Guardião 01, aguarde instrução. Bom dia, está 3896, 010, visual. Está 3896, bom dia, ajuste 10 no 4, vento 1, 10 graus, 10 nós, o vento cabeceira de locado 380 milhas, avistado, pouso autorizado, pistola 0. 7, livre pouso no 0, deixa carteira deslocada, tá 3, 2, 9, 6, 14, ajuste. Alfa 1, restrição 3, 8, 0, metros. Tá 3, 8, 0, metros. Guardião 08, decolado aos 2, 1, depois a gente transfere o controle em 1, 1, 9, próxima 8. 1, 9, 8, guardião 08, lado. Guardião 01. Guardião 01. 01, eu faço já corretor de parada, agora foi. Afim de posição, guardião 08. Tá engraçando agora no corredor já. Te mantenha meu pé no corredor axé, reporte parada baixa. Só parar no parada baixa, 08. Guardião 01, prossiga. O nome do comandante e tempo de voo? Pode ser que você está me na cara? Sim, existiu. Seja um garoto aguarde para decolar. Salvador, Salvador, o nível 055, decolou no zero, a curva direita em rota, controle 119.8, transponder 50 no 4. 8, alternando 260. 258, 60. Pronto. 2065, bom dia, mantenha o ponto de espera aguardando instruções. Desculpa. Chama 3896, no solo 23, libera direita, chama solo 21, décima 1. 21, tá 3, 8, 9, 10. Reporte para cruzamento, pistão 0. Pode coordenação, azul 2714. Desculpa, guardando azul 2714. Azul 2770, traça do superado, suba para nível 180. 780, 2770 da azul. Guardião 01, não consigo, táxi, reporte pronto. Romeu, Juliette, Romeu. Romeu, Juliette, Romeu mantém, deixa para a economia 500 pés, no corredor Veracruz, reporte através de Paris. Guardião 01, informa o vento 100 graus, 10 nós. É, autorizado a decolagem, proa 360 inicialmente. São 3859, atenta a restrição nível 080, 30 milhas, autorizado a decolagem pista no 0, vento 100 graus, 10 nós. Iniciando, atenta a restrição, 3859. Fora do fundo, Guardião 01, proa norte. Essa 1251, alterna 13395. Faça a solicitação. Gente, 1251, 13395. Obrigado. Autorizado início de sobrevoo da estrada do corpo, aguarde transferência. curva direita, autorizado. Se levou do estado do Coca, levanta a CF para o controle guardião 01. 2065, para informação, para, informo de acordo com o controle, restrição nível 080, estará restrito ao nível 080, 30 milhas de Salvador, com 2065, alinha e mantém pista no zero, atento à cabeceira deslocada. 80, 30 milhas de Salvador, gente da cabeceira deslocada, gol 2065. Lontar, Charlie Bravo Delta. Confirma informação, Charlie Bravo Delta. Passou Salvador e voado na proa de Lontar, 095, Papá Romeu, Charlie Bravo Delta. Sim, Charlie Bravo Delta. Bom dia, controle Salvador, 3-2, tudo 5-9. 3-8-5-9, contato radar na decolagem. Supervia Arbor para o nível 360. Então, Arbor 360, está livre da restrição inicial do 080, pago pela torre Salvador. Afirmativa. Torre. Já presente, desconsidere a restrição do nível 080, 30 milhas, mantém escuta, aguarde para decolagem. Ok, então, sem restrições, aguardando, 2 anos. Fique atento à retaguarda, pode ser autorizado para o Chivec. Finalmente, uma prova para o rádio. Sim, após o passar de trabalho, está a gente não. Mantenha 500 pés na linha do litoral, reporte 2-0-1 de Salvador. Passando com os visuais, está na cidade do Coco, reportará 2-0-1 de Salvador, guarda 0. Azul 2796, serviço radar encerrado em Conde, chame controle Aracaju, frequência 1-2-0-3. Pronto. 0 graus, 1 0 nós. Azul 91-34, tenta rolagem 737 da Gol, autorizado alinhar e manter pista no 0 via taxi Charlie, até também a restrição da cabeceira de locado. Gente, via taxi Charlie, após o Gol, ali mantém a 732-934. Azul 91-34, informa restrição após a decolagem nível 080 a 30 milhas de Salvador. 0802-0830-0807, acionando identificação, dessa vez chegando a Ponce para o nível 050, PNH1-014. Afirmo, Bravo Serra Serra, autorizado o saneamento, chame pronto para a decolagem. Rua 2065, decola 230, chame o controle em 1-1-9-8. Controle 198, voo 2-0-1. Controle Salvador, o voo 2-0-1. Passando 1500, bem. Voo 2-0-1, contato radar na decolagem, se você dá L para o nível 360. Dá L para o 360, voo 2-0-1. Salvador, bom dia, chame L para o 0-1-4-0. Eu vou escutar Mike. Perdão, desculpa, vou escutar o Hotel, agora é uma cópia.

Pantano 11, até 6 de Jet. Xeleme 140, ponto cópia. Afirmativo. Autorizado Maceió, nível 350, decola pista 10, curva esquerda, saída Fuca, Caju. Via Peju 17. Após Arau, eu posso prossegue direto conforme a rota do banco. Controle Salvador, opera 119, décima 8, transponder 51, 51. Bono 184, mantenha a ponte de espera, aguardando instruções. Papa Romeu Bravo, Serra Serra, decolagem aqui do Sério, vento 0, 9, 0 graus, 10 nós, proa sul, reporte farol de Capuã. Proa sul, a decolagem, reportando farol de Capuã, o Bravo Serra Serra. 0870, e está pronto para o centro. 140, aguarda o pushback também, tá? Vitor Hotel Delta, chame torre 118, decimal 95. Tomara a torre, tá? Rádio visual, 4-7, o roteiro de Leite Hotel. Romeu Juliette Romeu, chame a torre 118, decimal 95. 1-8-9-5, Greto, bom dia. Bom dia. Roteiro de Leite Hotel. Bravo Serra Serra, considere fora do solo aos 3-5. Se apresente, transfere o controle em 1-9-8, informa o tráfego helicóptero, mantendo a 500 pés, em sentido contrário, aproximando o farol. Aproxima Jaguaribe, aproximando para o farol de Tatuá. Está ciente, o tráfego é nome bom, vai chamar o controle, o Bravo Serra Serra. Está passando Juliette, temos o U, informa a restrição do controle ao nível 080 até 30 milhas. Juliette, estamos no decolagem autorizada, pistola 0, vento 1-10 graus, 1-0 nós. Juliette, estamos no decolagem autorizada, pistola 0, vento 1-10 graus, 1-0 nós. Visual, final, 4 milhas fora, da 197. Confirma, portamos Romeu, Juliette Romeu? Afirmo, Romeu, Juliette Romeu, 0. Gente, estamos no vento 1-0 graus, 1-0 nós, ajuste 1-0-1-4. Ainda não listado, mantém a aproximação. 0-0-4, cliente Romeu Juliette Romeu. Oi, só para o meu vidro até a data. Fique atento ao pushback do Boeing da Gol após ser autorizado. A Juliette, contornal Patio 1 no Índia, 0-0, chame torre 1-1-8-9-5, hoje seu time está no 0-1-4. Yeah.

Controle Salvador, muito bom dia, Bono 094, Bono 2, Bono 0, para 1, informação hotel. Azul 4207, deixa para 2 mil pés, livre ali essa coisa, pressão no zero, tem o glide, reporte estabilizada. 2 mil pés, livre ali essa, tem o glide da 1 a 0, reporte estabilizada. Pressão é justa? É justa, 1 a 0, 1 a 4. 1 a 0, 1 a 4, obrigado. Azul 2770, autorizado no nível final, 220, rota para o 220, chame Recife na frequência 1251, alternando 3395. 220, 251, 3395, Azul 2770. Prova Serra Serra, livre frequência, bom pouso. Livre, controle o azul, só vira 34, passando agora o 200 para o 390. São 3198, acione identificação, desça via Mari para o nível 060, que é NH1 no 014. Mari para 100. São 3198, desça para o 060, que é NH1 no 014. 060, convite, está boa, né? Cliente, tá 3198. Estou 1094, acione identificação, dessa vez chegada a Mara, nível 050, NH 10014. Já falou com o Vitor, até o Delta na escuta? Cliente, frequência livre. Vilatão Vila, guardando girar base, cara. Cliente autorizado girar base, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-0-9, reporte final. Passará final, cara, seu Vilatão Vila. Cruzando, atingindo 150 com informação hotel. Ou 1094, desça via Mari para o nível 050, PNH 1014. 050-14, autoriza que a venda 368. Gol 1094, após o TAP será autorizado Serra Vitor 366. TAP 366, gol 1094. Juliette Cambuí, tempo 1000 graus, 1000 mais. Autorizado por 1000, Juliette Cambuí. Gol 1184, decolado 42, chama controle em 1, 19, 18. 19, Bravo Delta, para serviço de informação e alerta, chama Recife na frequência 12545, alterna 12685, serviço radar encerrado, 43 milhas nordeste de Salvador. Para de Salvador, voo no 184, cruza 1910, Bocajão, Aracaju. Estabilizou 4207. 4207, chame em torno número 8, decimal 95. 1895, valeu. Sou Salvador, bom dia, azul 4207. Azul 4207, bom dia. Mantenha a aproximação número 2 para pouso. Ajuste no 014, cabeceira deslocada 380 metros. Sancha 4207, final de índice, como deve ser. Sim, é meu 40. Teria uma nova previsão? Gente, o 6140, após o vangue da companhia deve ser um pouco mais à frente, é autorizado se estiver de caminho. Ah, foi entendido, então, que após o gol, é autorizado. Ativo, o 6140 da UTN. Afirmativo, após o gol vai iniciar, então, 6140. 1739, acena identificação, deixa a via chegada Mari para o nível 070, PNH 1014. Boa na 739, desça para o 070. 070, após a passagem do tráfego autorizado, alinhar e manter pista 0, gol no 648. Fecha após o 0 na posição 9, manter 9. Mais duas contas, gentileza. 094, essa atual é a da cabeceira no caso. Afirmativo, gol 1094. Canceladas restrições de altitude em TAP, após o TAP, voo na Pro de Serra Vitor 366, em descida para 2500 pés, NH 1094. Após o TAP, é 2514, voo 1094, autorizado a retração 104. Eu limpo 707, mantenha o ponto de espera, aguarde instruções. Azul 4207, no solo às 4h30, libera a próxima direita, chame a sola em 121, décima 1. Liberando a direita, solo 21, 14207. Bono 648, ao alinhar decolagem autorizada, pista no zero, vento 100 graus, URA 2 nós. Tranquilo, vai existir o Bono 648, né, que vai existir também. Foi Intro 07, bom dia, mantenha o ponto de espera. Autorizado, se tiver treinamento, são pronto para o contato. 60, 0, só para cá. 80 para o 60, da 3198. São 3198, deixa para 4 mil pés, quem negar 1 no 0 na 4. 4 mil, 1014. Pesado decolagem pista no 7, vento 090 graus, 10 nós. Decolado aos 48, chame o controle em 1-9-8. Controle Salvador, o Romeu da cidade do Colô do Ceará está ingressando no corredor Xana, mantendo 500 pés na sua escuta. Salvador Camarada, mantendo 500 pés na linha do litoral, reporte Farol da Barra. Farol da Barra, Bravo. Controle Salvador, agora 648. Bono 648, contato radar na decolagem, sua via fica para o nível 190. Santa Lisa, registrar 080, 3 anelhas, descrito agora 190. Bono 739, deixa para 050. 050, Bono 739. Bono 1148, chame Recife, frequência 12545, retorno 12685. Está 10, vento 100 graus, 129. Chama 12545, retorno 12685. Passou o CAV, estou 366, na visão 1-0, voo no 094. Voo no 094, completo final do procedimento RNAV, chame a torre no 8, décima 95. 18-95, passou, voo no 094, obrigado, bom dia. 3198, na palavra de assistência, eu estudei um 4, deixa para 2510. Voando na proa do Serra Vitor 366. Livre o RNAV, reporte estabilizado. Voando na proa do 366, desce para 2500 e forma de estabilizar. 319. 1-1 na borda. A operativa Recife com 1h50. 6140, está autorizado o táxi em Índia, o parceiro no 011895, hoje o setímetro no 013, bom voo. Obrigado, bom trabalho. 03, a construção 03, as 42, a 7. Gente, gigante Quebec-Frio, mantendo 1500 pés no corredor Vera Cruz, reporte através de Paris. Desautorizado, pista 1-0. 1013, livre pouso na cabeceira deslocada 1-0, voo 1-0-9-4. Controle Salvador, bom dia, Olympus 07. Decolagem pista 1-0, mantendo a reta, cruzando 1.800 pés. Olympus 07, ciente. Suba para nível 055. Confirme radial gás. Pode. Gente, Olympus 07, autorizado em rota. Olimpo 07, subida e rota. Engenho 07050, bônus 739. Bônus 739, desce para 4.007. Tem H, 0113. 4.013, bônus 739. Com 3198, complete final do procedimento R-Nave. Chame a torre na frequência 118, decimal 9. Corre, São José, 895. Obrigado, bom dia. Valeu. Seguindo 4000, bônus 739. Bônus 739, desça para 2000, desça para 2000 pés, que é NH1013. 2013, bônus 739. Meia 48, tráfego esperado, suba para nível 350, chame Recife, frequência 12545, alterna 12685. Achei possível subida para o nível de voo 350, Recife 12545, meia 2. Libera direita, chame solo 21-1. Decolagem autorizada, pista 1-0, até a cabeceira deslocada 380 metros. Vento 1, 1-0 graus, 1-0 nós. Livre decolagem, gente da restrição, 1-6-2, outra gol. Mantém aproximação, aguarde pista 1-0 livre, forma ajuste 1-0-1-3. Forma se escuta, 3-1-0. Bônus 739, luz elétrica feita, pista 1-0, 100 graus, reporte habilitado. Bônus 98, vento 090 graus, 129, está tendo redutor deslocado a 380 metros, piloto autorizado, pistola zero. Gente dos 380 metros deslocados, livre posto, 3198. Nono 621, decolado 56, chave controle em 119, próxima 8. Controle 198, voo no 621. Gente, Romeu Oscar Bravo, confirme chamada de pouso. Salvador, bom dia, centralizou no avião, Com 91, informação em curso da Índia, prepara a saída da El, Lida e Rumi. Uma 739, completinado para segmento do Evacuation, é torre 198, próximo ao 95. 295, vou na 739. Filhote que é destino, durante um corredor interlado, reporte na tapera. Filhote muito raro, encontrar a tapera. Controle voo no 621, cruzado 3000. Voo no 621, contato radar na decolagem, suba via Dael para o nível 360. Via Dael 360, voo 1621. Alfa Juliette, foguete 05, 3198. Alfa Juliette para o 5, graças, bom dia. Mande com a mão, vá. Seu 3191, copia? 739. 340, decolando a pista 10, curva direita, perfil da Eole da Irumi. Em Irumi, intercepta permanente 857, prossegue conforme a rota. Aciona o código 5402. 5402, Salvador, Papa Tango, Juliette, Quebec, no cruzado final da 17, reporta a final de 3000 e na versão da Rimar. Reportará final de 3000, Juliette, Quebec. Papa Tango, Juliette, Quebec, confirma somente estacionamento do pátio da lata? Afirma. Não tem ninguém na posição. Só essa joia de contato acesso. Seu contato radar 57 mil sudoeste de Salvador. Mantenha nível 090, reporte para descida. utilizo Lua na proa de Mário para interceptar a chegada, desço para nível 050, PNH-10 na frente. Action aqui, não ainda não está. Livre para a pistão 97. Vento 090 graus, 129. Então, o Jet Camera 15 já avistado, confirmando o número de pouso no site. Fechando M1 no 410, livre de decolagem. Eu sou 090 graus, 129. Fazia pouca para o nível 350. Liberada emissão 80, sabe direto 30, pista da ponta. Pela 21, chame Recife, frequência 1251, alterna 13395. 25. Mundo, combina com a área? 251, 13395, 1621. Secundário, 1335, 1621. Olhem 1807, ciente, confirme por quantas milhas você passará na área. Já escutou o controle? Livrando os limites da terminal Salvador para serviço de informação e alerta, chame Recife 1251, alterna 13395. Jet Bravo Delta, ação da identificação. Jet Bravo Delta, contato radar 69 milhas oeste de Salvador. Mantenha nível 070, reporte para descida. Os habitáticos de Jet Bravo Delta. Siga aqui o Romeu Oscar. Alô, Salvador, bom dia, voo no 09428, informação índice e autorização com a mesa. Funcionando 4-5, solicita para 4-3. Transporte de valores? 6-0, autorizado 3-4. 340, cola da pista no zero com curva direita na subida da Eoli da Motivo. Intercept atento 10 e prossegue com Fire na rota. Adiciona 5406, 119, décima 8, controle. Como finalizou canceladas as restrições de altitude em TAP, desça para 2000 pés, NH 10013. Condução informa, o Quebec está interditado, tá aqui a via pista, essa condução. Vamos explorar essa condução, estamos agora Quebec, Mike e Lima, na Lima, chama o sol, do seu nome. Boa noite, 64, acendo identificação, dessa via chegada mar e para o nível 080, PNH 1013. Maré, nível 13. E a gente está controlando a formação do sabor, bem pouquinho, não pode dizer. Pode dizer, pode mar. Rádio Verona. Tornamento litoral, eu estou sendo atenção para Salvador, passado 1.5 mil de Salvador, semana mais próxima, Rádio Verona. Gente, uma senha que está na linha do litoral, reporte através de Interlagos. Uma Silvio U, livre ali a 7-3 da pista 901 graus e reporte estabilizado. Vai reportar na fila do lado. Senar 61140, chame Recife, frequência 12545, alterna 12685. Sessão Gustão, autorizar o ingresso para a dificuldade, se torna protege 73. 5, alterna 12685. Recife agora 12545, Senar 1140. Está autorizado o ingresso para a discussão, contato para o contato 3. R6200, acione identificação, deixa a via chegada Mari para o nível 090 PNH1. Corrija, deixa para o nível 090, mantendo a proa 085. Sim, 090. Mantendo a proa 085, desce e mantenha o 090, o Xanair 6200, reduzindo para 250 mais. Reduzindo, 250, só 085, descida só 090,